Começando o Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Hermes e Renato. Hoje eu tô aqui com o Everton. Desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí. Tá aí. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Um bando de badenista, tudo uns alunos criados a leite com pera, ovo maltina, pouco mortandela. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. TV orgulhosamente apresenta Hermes e Renato. Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta, voltamos para mais um episódio do nosso querido podcast e hoje vamos falar de Hermes e Renato. Quem tá escutando o podcast aí, quem acompanha, né, o ouvinte do Nerd Patriarca que escuta todos religiosamente, deve ter escutado o de vídeos virais. O off-topic vídeos virais, a gente falou com a coisinha do Hermes e Renato e deu pistas que esse podcast ia acontecer. E aqui estamos nós para conversar de Hermes e Renato. E é interessante, cara, uma coisa legal. Primeiro, a gente tá falando de um produto nacional, né? Que não, normalmente, eu não sei nem se a gente já falou de alguma coisa nacional, tirando o podcast do Brasil, que é representado fora, né? Não é nem nacional de fato. E o off-topic sobre vídeos, a maior parte foi vídeo nacional, né? É verdade, mas produto de... Nenhuma série televisiva ou filme a gente comentou ainda, e é legal trazer isso, que vai ser uma coisa nova. E também a gente vai falar um pouquinho da nostalgia, né, das nossas lembranças. Isso a gente sempre traz aqui na Nerd Patriarca. E mais uma vez, vamos comentar dessas nossas lembranças desse programa humorístico que marcou nossas infâncias. Não só infâncias, a gente assiste até hoje, vira e mexe, tá consumindo alguma coisa. Mas o Hermes e Renato é com certeza algo que pra minha geração engloba a gente e muitas outras pessoas, ficou marcado, né? É, pra quem tem aí na casa entre 29, 35, 36 anos, essa geração acompanhou Hermes e Renato, nascimento até a fase agora deles, até o acontecimento da morte do Fausto em 2014. Exatamente, lembrando que o Hermes e Renato ainda está na ativa, né? Muita gente até, às vezes, nem sabe que o Hermes e Renato está na ativa, né? Porque, com certeza, muita coisa mudou depois do falecimento do Fausto, mas o Hermes e Renato está na ativa, eles têm, agora a produção deles é pra internet, a maior parte, e eles também têm o show interativo em teatro, né? Mas o podcast a gente vai basicamente focar nos programas clássicos, né? Naqueles que a gente assistia na MTV, da gloriosa MTV da nossa época. O Hermes e Renato é um programa humorístico, de humor, vamos dizer, sátira. Era satírico, tinha humor negro, tinha paródias, tipo um programa que tinha de tudo, né? Era um programa de humor, né? Ele não ficava restrito a uma coisa só. Que começou na MTV em 99, 2000? 99, né? É que eu achei fontes que falam 2000 também, mas... É que 99 começou os primeiros quadros mesmo deles de vinheta de um minuto, sabe? Que passava entre os programas, né, cara? Isso, exatamente. Então, eles só foram ganhar um programa próprio mesmo a partir de 2000, quando virou um programa de mais ou menos 15 minutos, e já no final daquele ano virou um programa de meia hora. Devido ao sucesso, né? As primeiras sketches que passavam ali entre o intervalo dos programas, né, elas já fizeram um relativo sucesso, por isso que eles foram aumentando, né, ganhando mais espaço na MTV Brasil. E o programa foi vinculado de 2000 a 2009, nessa primeira fase, né, do Hermes e Renato, porque posteriormente eles vão migrar de emissora, né? Eles foram em 2010 para a Rede Record Televisão fazer o programa lá Legendários, né? O programa do Marcos Mion, O Marcos Mion, quando saiu da MTV, ele levou a galera, né? Levou uma galera junto, levou Hermes e Renato, levou João Gordo, e aí eles foram fazer um programa que na época era um programa de humor do bem, sem ofender a família brasileira, que não tinha nada a ver com Hermes e Renato, né? Vamos ser sinceros. Mas principalmente pouco tempo depois do programa era um pânico que passava de sábado, que mostrava mulher nua, desgraceira, e tinha lá o Hermes, não era mais Hermes e Renato, era o Banana Mecânica. Os direitos do nome Hermes e Renato era da MTV, né? Eles só foram conseguir os direitos de fato agora, em 2013 ou 2014. 2013 que eles saíram, né, oficialmente. Eles passaram a controlar o próprio acervo agora. Que posteriormente eles saíram, voltaram, eles saíram, né, da Record, né, e voltaram a produzir seu conteúdo, né, conseguiram comprar de novo os direitos, né, como Hermes e Renato, começaram a produzir seu conteúdo. Lembrando que a MTV, e o que colaborou pra isso, foi que a MTV também não existe mais, né, não existiu mais. Então eles conseguiram, vamos dizer que foi de forma mais fácil comprar de volta esses direitos, né, porque a MTV Brasil não era mais vinculada, né? Eles nem precisaram comprar, na verdade. foi feito um acordo com quem, com a empresa agora, que eu esqueci quem comprou a MTV. A MTV ainda existe, mas agora é um canal... Viacom, né? É isso, Viacom, obrigado. É, é um canal agora da TV a cabo e é muito mais focado no que era focado a MTV americana, que tem alguma coisa de música, mas é muito reality show, são muitos programas de variedade, sabe? A MTV Brasil, ela tinha menos isso, ela tinha mais a cara brasileira na programação. E foi feito um acordo e cederam pra eles, devolveram pra eles de verdade, né, os direitos. E... nessa pequena linha do tempo que a gente está fazendo para entender, né, essa trajetória do Hervé Renato antes de entrar de cabeça nas esquetes, nos programas, as coisas que ele criaram como conteúdo que a gente lembra tanto, é, quando eles conseguiram os direitos de volta, eles tinham um projeto de trabalhar com a FX, né, eles iam trabalhar na TV fechada, e em 2014 eles criaram um canal no YouTube também. Lembrando que em 2014, como o Anderson já comentou no começo, foi o falecimento do Fausto Fante, que era um dos criadores e pra mim é o cara mais genial que o Hermes Renato teve. Ele foi suicídio, né? Pelo que eu lembro. Foi suicídio, né? Ele foi encontrado morto pelo Adriano Silva, que é o Joselito, pelo amigo dele, num prédio, no apartamento dele em Perdizes, aqui em São Paulo. E a partir daí o rumo... Ele chegou a gravar algumas coisas, né? Pra FX e pra internet. Vocês chegaram a ver isso? Ou conseguiram encontrar isso em algum lugar? Não lembro, cara. Sim. Não lembro. Sim, tem as esquetes da época da Copa do Mundo também. Tanto que o falecimento dele foi logo após a Copa, né? A Copa acabou dia 13. Eu lembro que foi bem próximo do suicídio também do Robin Williams. Isso, foi basicamente na mesma época. Que eu me lembro que, mano, eu fiquei bem mal, velho, porque foi um choque, tá ligado? A do Fausto foi muito pesado, velho. É, ele tinha só 35 anos, né? Ele era... Putz, você pode pensar que a carreira dele ainda... O melhor ainda estava por vir, né? O falecimento dele foi no dia 31 de julho de 2014. O canal no YouTube do Hermes e Renato, que é praticamente o principal veículo de produção de conteúdo que eles têm hoje, foi criado em outubro de 2014. Então foi posterior e já foi quando eles começaram a trabalhar novamente após o falecimento do Fausto, que foi um baque com certeza muito grande para eles. E desde 2016 eles têm essa peça que a gente comentou no começo do podcast, que é uma tentativa de show, que é uma peça interativa, que eles viajam ao Brasil fazendo praticamente as esquetes e as coisas que eles criaram, mas em peça de teatro, é uma coisa que eu tenho muita vontade de assistir. É, seguindo bem a linha do que o Monty Python fez, né? Que tinha o programa de TV e depois foi pro teatro fazer as esquetes também, né? É, depois assim, né? 40, quase 50 anos depois. É, sim. Fizeram agora em 2016 e 17. Mas uhum. Completando o que o Vinícius falou, eles tiveram essa pequena temporada curta de esquetes no FX durante a Copa do Mundo. E teve uma outra temporada também que passava às quintas-feiras. Né? Mas aí já foi mais em 2016, finalzinho, comecinho de 2017 ali. É, eu assisti e te falo assim: o programa é bom. Aí entrou o Franco Fante no lugar do irmão e tal. É, o programa é bom, mas eu não sei se eu tava preso muito na nostalgia. Eu acho que não tinha aquela cara da MTV. Era um programa mais bem produzido, era um pouco menos escrachado assim, mas ainda tinha umas coisas muito loucas ali. Mas tinha uma paródia do Drauzio Varela que o Adriano fazia, que era muito boa, cara. Mas assim, eu acho que a grande fase de ouro ali foi entre 99 até mais ou menos 2005 ali. Essa fase do FX aí, a gente já tá falando, né? Dá pra dar até pra fazer uma linha do tempo contrária, né? Do mais recente pro mais antigo, né? Essa fase do FX eu lembro muito também de um quadro que era o da Palmeirinha, cara. Também que o Felipe imitava. Era muito engraçado, cara. Eu desconheço praticamente toda essa fase do FX, eu não assisti muita coisa. Também pergunto pra vocês, vocês assistiram, olhando o canal do YouTube do Hermes Renato, eles têm lá o arquivo das coisas antigas que eles fizeram na MTV, tem bastante coisa lá. É, no YouTube você acha praticamente tudo, se você não acha tudo, mas o canal oficial deles tem bastante coisa. Mas também tem bastante coisa nova. Vocês assistiram esses vídeos novos, essas sketches novas que eles criam no canal do YouTube deles? Ah, cara, ultimamente eu não tenho assistido não, cara. É, o que eu assisti é num... Tanto que eu assisti pouca coisa e tanto que eu não sei nem como nem falar nenhuma agora, sabe? Então... Eu basicamente parei já nessa temporada do FX aí. Eu tava revendo, mas revendo cronologicamente. Então eu ainda tava nas coisas antigas, vai demorar pra chegar nas novas. Mas vamos dar uma chance às novas. Come on! apresenta Hermes e Renato. A gente vai começar agora a falar, de fato, das coisas antigas que a gente assistiu e reassistiu e assistiu muitas e muitas vezes. Lembrando que a galera, os integrantes principais, né, os atores principais, comediantes principais do Hermes e Renato, a gente já comentou aqui do Fausto Fante, a gente falou do irmão dele, o Franco Fante. O Franco Fante, ele é acreditado desde o começo, só que ele tem participação ativa só agora, né, posteriormente. Ele devia trabalhar por trás ou naqueles caras que não aparecem muito, né? Isso, é igual aquele japonês também, aparece em poucos episódios, cara. Era tipo sempre isso, só pra aumentar o elenco, sabe? Mas ele já tava lá desde o começo, sim. Se você pensar na gênese mesmo que do Hermes e Renato, começou com ele e o Fausto e o cunhado dele lá. E um dos cunhados do Fausto, que é a irmã dele, no caso, ela namorava um cara, e esse cara foi a maior inspiração do grupo, assim, né? Ele fazia as loucuras, dava ideia de filmar, e principalmente ele é a inspiração do Joselito. Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que um dos fatores que fez o Hermes Renato ser um negócio tão legal assim, é uma questão também de, tipo, mano, os caras se conhecem desde criança, sabe? Então, tipo, eles têm uma relação muito forte, eles tinham uma relação muito forte, né, cara? Então, tipo, os caras já sabiam como se zoar e o que cada um gostava, sabe? Eu acho que isso é uma relação que consegue transparecer, assim, pra tela, cara. É muito nítido que eles tenham uma relação ali, mais do que simplesmente se conhecer pra fazer aquele trabalho, né? Eles são amigos de verdade, né? E isso passa muito bem na tela, por como eles trabalham, pelas coisas simples que eles fazem e como se conhecem, né? Pô, isso é muito evidente. E isso, acho que faz você se identificar mais e gostar mais do produto, ainda mais quando a gente era moleque lá. E depois, conhecendo a história de eles começaram como moleques fazendo aquilo que eles queriam, é muito legal, cara. É muito... Tem um documentário, né, que conta toda essa história. Quando eles fizeram 10 anos, né, do grupo, 2009, aí acho que na MTV mesmo que passou um documentário, eles fizeram um documentário lá contando a história deles e tal. Muito fácil achar no YouTube, cara. E é muito legal. Você quer saber a história, cara? É bem interessante mesmo. A gente falou do Franco, do Fausto, que são os irmãos. Tem o Marco Antônio Alves, que também é um dos pioneiros ali, que é o Hermes. Adriano Pereira, o Joselito. Eu tô falando dos personagens pro ouvinte, que às vezes não sabe, que às vezes a gente sabe que aquele é o Joselito, mas não sabe que o cara chama Adriano Pereira, né? A gente identifica só pelo personagem, só pra fazer a correlação. E o Felipe Torres, que é o Bossa. Tem os outros integrantes, né? O Gil Brother, que também é um dos mais famosos, que ficou posteriormente. Quem mais não tá no início, ele entrou posteriormente ali no grupo. E o Bruno Sutter, né, cara? E o Bruno Sutter, que a gente conhece hoje como Detonator, né? Ou como o padre Que Medo, enfim. Tem vários personagens conhecidos. O Bruno Sutter também é um dos caras que estão ali desde o começo. Lembrando que os atores começaram toda essa aventura aí, eles são todos do Rio de Janeiro, né? De Petrópolis, começaram lá. São todos ali do mesmo lugar, né? Como a gente falou, são amigos desse começo, né, desde criança até fazer o sucesso na MTV Brasil. Começando em 99 e 2000, eles foram até ali, como o Anderson comentou, que é a fase de ouro ali, que ele considera até 2005, porque vamos dizer que é ali que eles fazem o programa, que vai evoluindo, vai tendo um programa semanal, né, vai tendo sempre novidades, e eles fazem sketches, né? Essa é a parte que eles trabalham com as sketches, e que são muitas muito conhecidas, e que são o maior apelo nostálgico, que a gente lembra mais do trabalho do Hermes e Renato. Eles entraram, os primeiros vídeos deles, aquelas vinhetas de um minuto, eram focadas nos personagens Hermes e Renato, né? Que é baseada nos caras com aspecto dos anos 70, pornô chanchada, tal, com aquele jeito de falar, de xingar, coisas aleatórias acontecendo. E tipo, digamos, esse quadro Hermes e Renato já tinha muito vídeo da hora também, sabe? Então atraiu muita gente que assistia essas vinhetas e falava, caramba, isso é muito engraçado, eu queria ver mais disso, sabe? E por isso que foi evoluindo o programa, né? Dessas do Hermes e Renato, a que eu mais gosto, são duas que eu gosto muito, cara, duas sketches, que é o Bingo da Amizade, cara, que é clássico. 57 47 Linha! Puta merda, mas será possível? Escuta aqui, Ora, vai dar próximo ao tiramento, viu bem? Calma, esse cavaleiro, este é o bingo da amizade. Um bingo! Que é maravilhoso, cara. O Felipe gritando: Linha! Muito bom, cara. E o Pedreiros da Puta que Pariu também é muito bom, cara. Hermes e Renato em Pedreiros da Puta que Pariu. Agora separar a areia da poeira. Escuta aqui, seus merda. Eu tô saindo. Vê se ajeita essa porra dessa lareira aí. Sim, senhor. A parede lá em cima. E esse disjuntor. Esse disjuntor vai dar merda. Arrume isso aí logo. Sim, senhor. Eu já volto. Sim, senhor. Esse nome é clássico, né? Você lembra do nome, você já lembra do capítulo. Você lembra do anúncio, né? Pedreiros da puta que eu pariu. Esse sketch, ele é tão bom, cara, que eu lembro em 2016 um amigo meu alugou um apartamento e aí eu fui fazer a reforma junto com ele. Só que a gente fazia tanta merda nessa reforma, cara, que automaticamente a gente fala: pedreiros da puta que pariu. Tipo, mano, se você assistir esse vídeo da MC Renato, você vai imaginar como foi a gente fazendo a obra. No final deu certo, ao contrário do sketch onde a casa praticamente explodiu, né? Mas puta que pariu, é muito... Cara, eu acho que é uma das melhores sketches do programa, velho. Assim, se você falar, fala um sketch clássico, Pedreiros da Puta que Pariu. Que é ali dos primórdios, né? E, cara, uma coisa que eu acho que também marca muito pra gente, como a gente assistia muito essa coisa, tem personagens, tem situações, tem frases que ficaram marcadas e a gente começou a usar no dia a dia, né? E hoje, até hoje, a gente lembra de caracterizar uma pessoa com um personagem, lembra de alguma frase, insere no contexto da nossa conversa. Era algo que a gente, que era rotina pra gente, e até hoje a gente leva. O mais clássico disso, cara, pra você ver o tamanho que ele ficou, foi o Joselito, que ele ficou muito maior do que o Hermes e Renato como programa e como um grupo de humor. E maior que o personagem dele também, porque se você pensar no todo, os sketches do Joselito nem são tão legais assim comparado às outras, e pra mim, pelo menos. É mesmo? É! Foda-se! Tem algumas que são geniais. O Joselito na praia durante um luau MTV, que o Everton gosta dessa fase verão, é uma das coisas mais sensacionais do Hermes Renato, cara. Ele aprontando todas na praia. Mas só pra completar o Joselito, ele ficou um negócio tão grande que, assim, ele virou um adjetivo. Você diz uma pessoa, quando ela é completamente sem noção, exatamente, quando ela extrapola todos os limites da convivência, você chama ela de Joselito. A minha mãe, que nunca viu um episódio de Hermes Renato na vida, às vezes me chama de Joselito quando eu falo alguma coisa assim mais, mais pesada. Então, pra você ver o tamanho que pegou esse personagem, cara. É, cara, ele é o que, tipo, mesmo uma pessoa que não conhece o Hermes e Renato, ela conhece o Joselito, sabe? É que nem você falou mesmo, o mesmo exemplo que o exemplo que você deu, cara. E eu também não gostava muito das esquetes do Joselito em si, mas, tipo, tem uma que eu acho muito foda, que é quando ele vai pra seleção brasileira, cara. É foda. Puta, mano, muito bom, cara. Que os caras lá vestidos Brasil e Argentina, o cara começa a pedalar, ele pega um pedaço de pau e dá na canela do cara, é muito bom, cara. É, realmente, esse é o cara, é o maior caso do personagem que virou uma figura, a gente lembra ele pra caracterizar alguma coisa, uma pessoa sem noção, o Joselito, ele ficou muito marcado. Mas ali a gente tem, como a gente comentou, tem as sketches clássicas que começaram com o Hermes e com o Renato, era o Fausto e o Marcos, né, os dois principais ali fazendo os personagens, Hermes e Renato, e posteriormente eles criaram muitos quadros, como eles tinham um programa semanal, eles tinham que criar muita coisa, né, e cada um deles criou vários personagens, né? Cada um deles tem muitos personagens e a versatilidade que eles tinham para criar esses personagens e fazer. Eles estavam na sketch, eles faziam dois, três personagens na mesma sketch. Era muito, muito legal, né? E mesmo que, tipo, você tá assistindo, você vê a coisa mais simples do mundo, mais óbvia do mundo, que são as mesmas pessoas fazendo vários personagens, e você compra aquela ideia como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, porque realmente era muito engraçado. É porque são atores, né, cara? Mas eu acho que o grande apelo do Hermes Renato realmente tava no texto. O fato do baixo orçamento pouco importava pra eles. A ideia era a situação absurda que eles queriam contar, então. E como eles eram inteligentes em pegar as coisas que estavam, que tinham, né? O que a TV brasileira mostrava, os programas, sejam eles policiais, de comédia, de auditório, situações históricas, eles pegavam vários elementos ali e colocavam do jeito deles na tela, né? A gente tem várias sátiras de programas famosos que estão lá, né? É, eu acho que se a gente for começar a citar essas sátiras, eu vou começar aqui pela uma das minhas favoritas de todos os tempos, que é o Cláudio Ricardo. Oh, Claudio Ricardo novamente com vocês. Eu tô muito feliz. O ano de 2003 tá começando e o programa de Claudio Ricardo também voltou novamente pra vocês, na sua telinha, na sua casa. Programa novo, cenário novo, tudo novo. Eu vou começando aqui o programa. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Muito obrigado, Rony Barói. Vou começando aqui o programa com algo que me motivou muito no começo dos anos 90, naquela febre da lambada, e a fazer, a idealizar esse concurso que eu vou chamar agora, que é o concurso de lambada! Muito bom, cara. É muito bom. Pra mim, cara, como eu falei, o Fausto é, ele era genial no que ele fazia. É sensacional. Os personagens principais que ele criava eram sensacionais. O Claudio Ricardo, pra mim, é um dos melhores, com certeza, cara. Cara, e é muito bom porque ele é uma mistura muito baixo orçamento do João Kleber, do Gugu, desse tipo de apresentador. E é muito bom quando ele é todo troncho, assim, é mal-humorado, sabe? Pau no cu pra caralho também. Então, isso era genial, cara. Cara, tem o capítulo do O Menino Sem Corpo, que eu acho mais engraçado, Claudio Ricardo. Puta é merda. É sensacional. Esse aí é sensacional, cara. Começa com um concurso de lambada, né? Lambada, ele agride os caras até um ficar em pé, né? O cara vence. Aí ele ganhou. Parabéns. Ah, você não vai ganhar, não ganhou nada, foda-se. Aí depois o menino sem corpo, cara, é muito bom. Cara, aí você falando do Claudio Ricardo, tem também a versão da Luciana Gimenez, que era o Papo Sério, que era o Marco que fazia, e o episódio é focado justamente na história de vida do Claudio Ricardo, cara. E ele falando assim, não, é porque realmente eu tenho muito dinheiro. Você, eu tô falando com você, seu bandido, você foi na minha casa e roubou uma corrente de ouro. Se você roubar uma corrente de ouro, eu compro duas. Se você roubar duas, eu compro quatro, porque eu tenho dinheiro. É muito foda, cara. E ele é nojento, velho. Por isso que é muito... É, e são coisas que... Eles criam tantas coisas que eles vão introduzindo ali. No Claudio Ricardo, por exemplo, eles introduziam muitas coisas que eles faziam com música, por exemplo. A gente tem a clássica banda Massacration, que também é algo que cresceu demais até, além do Hermes e Renato. E tem a... O... Como é que é? O Melão? Como é que é? Coração Melão. Coração Melão. Coração Melão, que é a de axé lá. Tem um programa que eles estão lá brigando contra... Esse é um exemplo clássico, né? Que eles estão todos de um lado, aí eles são todos do outro, né? Estão fazendo lá uma competição. E esse programa é muito bom também. É muito bom que ele vai desenhando lá. Ele... Não, porque eu fiz o curso com o Daniel Azulay. Cara, realmente, se você não for velho o suficiente, você não vai saber quem é Daniel Azulay. E você assistindo o episódio, ele... Porque eu fiz o curso do Daniel Azulay, o curso de desenho, o mais renomado artista. Aí ele começa a fazer os desenhos, cara. O que, que é isso? Ele... É uma piroca, um cu, um cacetão gostoso. Tipo, cara, é muito bizarro ele. Seus mentes sujas, isso aqui é um míssil, ó, um míssil, tipo, é absurdo, cara, o que eles fazem. É tipo, o professor Girafales desenha uma coisa, o Charles acha que é outra coisa totalmente diferente. Só que aqui era pra maior de 18. Eu acho que outro personagem, o Claudio Ricardo é um estereótipo de personagem, né? Outro estereótipo de personagem que ele criou baseado no Palhaço Bozo, que era clássico lá, é o Palhaço Gozo. Vai cair a linha, tudo caiu a linha. Próxima ligação, amiguinho, quem tá na linha? Aqui é Gladstone, tô falando aqui de Cabobó do Norte. Cabobó do Norte, que cidade maravilhosa, amiguinho. Quantos anos você tem? Eu tenho 25, eu queria falar que é o seguinte, você é um palhaço muito fuleiro. Obrigado, amiguinho, palhaço fuleiro, que simpático. Você assiste o programa do Palhaço Gozo? Assisto sim, queria dizer que você é um palhaço muito escramento, um cozinheiro da porra também. Opa! É isso mesmo, você é um fuleiro, palhaço de merda, um desbocado, filha da puta. Desbocado é você, né, amiguinho? Bem é desbocado. Você mesmo, seu desgraçado. Cala essa tua boca, senão eu vou aí te arrebento a tua cara. Arrebenta nada, amiguinho. Você tá falando isso porque você tá longe. Rapaz, eu tenho uma peixeira de 30 centímetros que é o diabo no meio. Se tu vier fazer show aqui na minha cidade, eu acabo com a tua raça. Quem acaba com a tua raça sou eu, amiguinho. Você me respeita, eu sou um cabra da peste fudido. Você é fudido, né? Você vai ficar fudido se me encontrar, filho da puta. Filho da puta, você sou tua mãe, sua família, seu palhaço viado. Cala a tua boca, seu viado. Eu te arrebento a tua cara, rapá. Arrebenta nada, você é um merda. Você não passa de um palhaço, rapaz. Vai se fuder, seu desgraçado. Eu te dou um tiro de garrucha na cara. Não tem... Porra! Que também é uma das sketches que eu acho que ficam mais famosas desse período. Um dos personagens dele que ficaram mais famosos. Que essa é totalmente politicamente correta. Essa é complicada. É, cara, porque tem um episódio em que ele vai atender a ligação. Aí é o Bruno Sutter fazendo uma voz de criança de 14 anos. E ele, 14 anos, ele começa a ajeitar a calça assim. Eu falei, mano, que errado isso, velho. O Alogoza é um dos melhores, cara. O Alogoza é um dos melhores sketches que tem, cara. Porque é tudo errado. Ele é todo errado, velho. E aí, Gozo, aqui é o mano da cadeia, tá ligado? Ele, tem boi na linha, amiguinho. Então, ó, uma expressão que, mano, tanta gente, tipo, já usava, mas, tipo, eu quando, se eu uso essa expressão, tem boi na linha, é me lembrando do Gozo, tá ligado? Do palhaço Gozo. Não tem como, cara. E principalmente quando a outra pessoa entende o que você tá falando, funciona ainda mais. Porque tem um amigo meu que ele é assim, ele é tão retardado quanto eu, só que ele é um pouco mais velho. Então, assim, a gente conversa num grau que, assim, a gente fala uma coisa, a pessoa já pescou a referência e já emenda outra. Parece o programa do Hermes e Renato, assim, porque é muita coisa que você fala que automaticamente a memória vem à cabeça. É verdade, é bem isso, né? Uma coisa referenciada a outra e tanto dentro das suas sketches também, né? Uma coisa de sua sketch referenciando a outra, colocam elementos, misturam. Isso é muito, muito bom. Qual outra que vocês têm uma lembrança muito... A gente falou do Fausto, né? Essas duas, os outros personagens também tinham, né? O Joselito, do Adriano, e do Felipe. O Felipe também, que é mais famoso, eu acho, pelo Bossa. O Bossa já tinha suas esquetes ali no começo, né? Ele vai ficar maior depois que a gente vai ter a segunda fase de novelas, de telenovelas criadas pelo Renato. Mas o Bossa já tinha a sua participação ali, né? Ele já era um personagem que tinha sido criado. Cagada, meu! Bom, meu nome é Luiz Bossa, tenho 32 anos. Bem vividos, muito bem vividos. Prato predileto, meu? Eu gosto de bolachas, meu. Bolachas recheadas, meu. Pra mim, maior invenção do século XX, meu. É, o primeiro sketch do Bossa, ele apareceu ali em 2004, por volta de 2004. Só que ele apareceu com um sketch pequeno, aquela sketch clássica dele conversando com os caras no bar e os caras vão embora. Ele, eu sou minigameiro, meu. Entendeu? Eu sou... Como é que é? Esqueci como ele fala. Ele fala alguma coisa assim: não, os caras acharam que eu era tapado, meu, mas eu tenho a ponta desse porque eu sou malandro, meu. Malandro que sou. Sabe, o Bolsa é o estereótipo do paulista, do paulistano da moca, tá ligado? E assim, aí começou a fazer tanto sucesso que aí ele ganhou. Ele começou a ganhar esquetes fixas. Todo o programa tinha um esquete do Bolsa. A esquete do taxista, puta, é foda. Do táxi é muito boa, cara. Do táxi e do Mr. Lanches também, puta. A do Mr. Lanches é foda. E aí, posteriormente, acabou gerando a novela do Senhor Bossa, né, cara? Mas, pra mim, eu acho que o melhor personagem do Felipe, pra mim, um dos melhores do programa, é o Beelzebu, né, cara? O Beelzebu é... personagem clássico, né? Os caras falam, vou fazer um personagem, vai ser o diabo, vai ser o Lúcifer. Mais simples que isso. O episódio dele com a Stacy, que é a namorada dele. Cara, é muito bom, velho. É chorar de rir essa porra. Porque, mano, é tão bom isso daí. Vai passando o tempo do episódio e vai crescendo o chifre dele. É um negócio tão maravilhoso, cara. Oh, esse personagem tem o rap do Demo, né? Que é bem famoso também pra quem assistia na época. Puta, muita gente escutou posteriormente. O passarinho que tá de voz, eu não conheço o dedo que voa, que voa no vazadão. Humildemente tocando o terror, sou o dedo que voa, que voa no vazadão. Sou vida louca, sangue bom do inferno. Demorou, mas abalou. É sensacional, porque gruda na cabeça de uma maneira. Todas as músicas que eles criaram grudam na cabeça de uma maneira que eles sabiam fazer, né? E tem um capítulo do demônio, né? Desse personagem, que é o Viajando com o Diabo, alguma coisa assim, que ele é tipo um programa de viagem. Vocês lembram desse programa? Aí o que acontece? Ele fala que tá no Caribe, e ele tá numa praia totalmente aleatória, que sei lá, Santos, tá ligado? No Rio de Janeiro, alguma outra praia era simples. Aí ele fala que tá em Coconut. Né? Coconut, não sei das quantas, ele inventa o nome. Coconut Freestyle, acho que é o nome da praia que ele inventa lá na hora. Aí ele vai mostrando as iguarias, o local e tal. Esse sketch é muito engraçado, cara. Já que a gente tá falando do Felipe, tem outro sketch que ele é o principal, vamos dizer assim. Tem a turma dos policiais, mas é o Linhares, né? Ele vive o Linhares, aquele policial. Os policiais, linha dura, os policiais corruptos lá, os policiais filhas da puta, que são muito engraçados também, cara. Seu tênis aí, ô Jamai. É meu? Tem nota fiscal? Como é que eu vou andar com nota fiscal, senhor? Tô perguntando se tu tem nota fiscal. Tu tem ou não tem? Eu não tenho, não. Tira o tênis aí. Tira o tênis. Anda rápido. Tira o tênis, rapá! Pô, senhor. Qual o número? 42, senhor. É. Anda, outro pé, rapá! Muito molenga. Jamaica muito molenga. É, o problema desses jamaicas aí é que eles são meio molenga, né? Eu tô de meia, senhor. Eu sou trabalhador, senhor. Eu tô uma porção de trabalhador aí que tá na cadeia, viu? Maneiríssimo! Aliás, é o comédia, mano. Você amarra coisa americana, né, aliás? Pô, eu gosto, cara. Basquetebol, esse negócio. Ô, Jamaica, esse teu cordão aí? Por acaso não teria nota fiscal disso aí, não, né? Como é que eu vou andar com nota fiscal, senhor? Ouro mesmo. Valeu aí, ô, Jamaica. Bacana aí os artefatos. Valeu, hein? É outro personagem que também ficou tão popular que ele começou. Ele foi uma sketch curta. Que eles tinham um programa de paródia de funk ali. E depois virou uma sitcom. Virou uma sitcom dentro da série. Que é tinha abertura de sitcom, aquela coisa assim, risada. A trilha de risada do Chaves no fundo. Esse aí tem vários capítulos. Eles são aqueles policiais filha da puta. A abertura, né, já mostra que eles são. Um tá pegando propina, o outro tá batendo no morador de rua. Essas coisas assim, é o Linhares, tem o personagem do Fausto, eu não vou lembrar o nome dos outros. Pereira, cara. É o Linhares, Pereira, Lacerda. O delegado Falcão. Que é o Bruno Suter, né? Dele é X9. E o X9. O personagem dele é o X9. Cara, não, eu tô lembrando que o X9, a introdução dele, ele tá mexendo ali em alguma coisa de droga, aí ele abaixa a máscara do rosto e faz um joinha assim. Eu falei, mano. Não, cara, ele tá botando fogo no cara, mano. Velho. É, tá botando fogo no cara, pode crer, velho. Então é muito bom. Eles montam toda aquela sketch baseada em séries, né? E é bem legal, cara. A abertura das séries vai mostrando personagem ali, série dos anos 80, acho que fazia isso, devia ser. É. Abertura de sitcom, né, cara? Bem isso. Ah, não, só, tipo, lembrando do Linhares, me lembra também uma outra sketch, que não é meio um quadro fixo, mas era... Eu nem lembro se teve mais de um, que era o Tolerância Mil, cara. Teve vários, que isso. Só que não era o Linhares, né? Aham, mas é que me lembra muito também, sabe? E a essa altura, a caçada já se encontra próxima da fronteira com a Argentina. A polícia parece exausta e o bandido começa a demonstrar os primeiros sinais de cansaço. A caçada parece estar chegando ao fim, quando impressionantemente o assaltante cruza a fronteira. Esse vai ficar solto. É assim o dia a dia da polícia em muitos países, onde a tolerância é mil. Não, o Tolerância Mil, cara, era uma coisa, assim, absurda, porque uma das que eu lembro é uma que eles estão atrás do bandido que tá mancando, aí o cara... Sensacional, né? Velho. Aí ele começa a mancar, e a narração vai contando, assim, a polícia não faz nada, e a polícia, oh, man, stop, man, come on, man, que é aquela dublagem tosca em cima, português, né? Aí o cara cruza a fronteira do Brasil com o Paraguai, aí a polícia, oh, man, you run away, man, aí a voz no fundo. Esse é o dia a dia da polícia em muitos países onde a tolerância é mil. E aí tem várias. Aí tem outro que o policial chega pra apartar uma briga, o cara mata o outro e fala assim: tá bom, vai pra casa. Se eu tiver aqui amanhã, eu te pego. É foda, cara. Essa paródia de programa é muito bem feita. E é interessante que eles não fazem só nacional, né? Fazem nacional e internacional. É, então, eles tinham um entendimento, um conhecimento de tanta coisa assim que enriquecia muito o programa, cara. E esses que a gente tá falando, a maioria são sketches, são quadros dentro do programa que se repetiam várias vezes, né? Às vezes tinham sketches que eles criavam que passavam uma vez só e já era, né? Não passava, era aquilo que passava. E outros quadros que se repetiam com alguma frequência, né? A gente tá falando dessa linha policial, dessa linha que tem o Tolerância Mil, tem o Chapa Quente, que era o do... que era baseado, né, no Alborguete, nesses caras de programas policiais que nem tem mais hoje em dia um programa policial como aqueles, né? A gente pensando da Atena, Cidade Alerta, mas não é mais assim, né? Como era o do Alborguete e o Chapa Quente, que tinha o Marco lá apresentando, era sensacional também. Esse é o programa Chapa Quente. Vamos ver o que está acontecendo aí pelo Brasil, né? Tem muita coisa acontecendo por esse país aí. E esse é o canalha. Esse aqui é um canalha, é sacanagem, porra. Não é possível que uma coisa dessa aconteça. É impressionante como tem gente assim. Matou a mulher e botou debaixo do sofá, escondeu debaixo do sofá. Cara, e você falou em sketch que apareceu uma vez. Tem uma sketch do ano de 2005. Essa é muito conhecida por outro motivo. Porque essa sketch, ela é basicamente o plot do primeiro filme do John Wick, cara. Não sei se vocês lembram desse sketch. Não. Chama-se O Justiceiro. Se você entrar no canal da Hermes Renato, ela deve estar como O Desejo de Matar 34. Mas é de 2005. Se você assistir, cara, é a mesma coisa. É o Falso interpretando um cara. Chegam uns bandidos na casa dele, mata o cachorro dele e ele vai atrás dos caras pra matar os bandidos. E no final ele pega um cachorro novo pra ele. É o filme do John Wick, velho. É mesmo, exatamente. Já sabemos onde foi a ideia. Eu preciso mandar esse link pra vocês, cara. Puta que pariu, velho. Ele tem 8 minutos, depois vocês vejam aí, porque é o filme do John Wick. Cara, não é aquele que, tipo... Ah, tô ligado. Que é baseado no Desejo de Matar, né? Sim. E eles faziam muito, tipo, esse também, tipo, meio trailer, assim, né? O Currador do Futuro. Quem não lembra do Currador do Futuro, cara? Currador do Futuro. Que também foi algo que o Currador bombou bastante também, mas era tipo um... Também não era um quadro, né? Era uma sketch, assim, mais fechada, que era bem engraçada. Eu falei do Chapa Quente, e eu acho que em um quadro que eles levaram... Eles estavam nessa primeira fase, depois, posteriormente, eles continuaram na fase seguinte, depois que eles voltaram, que é o Documento Trololó. Documento Trololó. É genial, cara. Que é uma paródia do Documento Verdade, eu acho, que passava na Manchete. Bem isso. E qualquer outro programa que a gente... Globo Repórter ou aquele... Qualquer programa, assim, que trabalhava com uma ideia e mostravam tudo que tá acontecendo e tal. E o Documento Trololó pegava um tema, né, e fazia uma reportagem séria, balizada em cima. Meu Viagra procedeu. Se foi. Boa noite. Muitos brasileiros vivem às margens da contravenção. Indo e vindo todos os dias para o Paraguai, esses são conhecidos como sacoleiros. Compostos em sua maioria por desempregados, esses muambeiros movimentam um mercado de mais de R$1 milhão por ano. Contrabando, pirataria ou apenas pequenos golpinhos para driblar a crise. Agora, o Documento Trololó. Cara, eu acho que é os quadros que eu aprendi mais palavras, cara. Ah, eu também, cara. Mas você falou do Documento Trololó, tem outro personagem clássico do Felipe aí, que é o Charlin, que andava todo dia 120 quilômetros pra ir estudar. O repórter chega, você gosta mais de batata ou você gosta mais de estudar? Cara... Que foi isso aí no dedo, rapaz? Piranha, tem muita piranha no rio aí, né? Aí deram um monte de caneta aqui no meu dedo. Mas a vontade de estudar ainda é maior. Maior. Eu gosto de estudar. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Você gosta de biriba? Eu gosto de biriba. Você gosta de bola gato? Não, bola gato eu não gosto não, é aqui oficial. Vai lá, Charlinho, vai lá. O garoto guerreiro. Charlie Menezes, de 8 anos, olha aí. Da hora, porque tem, tipo, aí já leva um outro quadro depois, que é a parte do Charlinho 2, que é o Jornal, né? É, que é uma das primeiras, um dos primeiros esquetes do Hermes e Renato é o Jornal, acho que é a primeira, inclusive. Sim. E aí eles faziam reportagens, assim, mostrando violência e tal, mas... Chegou num ponto que eles começavam a fazer trocadilhos com as notícias. Aí ficava muito bom, cara. O Charlinho 2 do Jornal, cara, eu acho maravilhoso, cara. Porque tem uns detalhes pra mim durante a sketch que são maravilhosos. Quando o Fausto tá lá, conversa com o Charlinho, fala: ah, pô, você não consegue. E aí, como antes você queria estudar, né? Mas agora você só quer viver, né, cara? Você tá comendo o pão que o diabo amassou. Com isso, quando come, né? Quando ele chega. Aí ele chega pra entrevistar o pai do Charlinho e fala: seu Devani? Aí ele tá vendo assim, a porta tá entreaberta e dá um bicão na porta. São esses detalhes pra mim que fazia o perfeito, sabe? Eu rachava o bico disso, cara. Mas esses detalhes, eles são justamente, eu acho que a maior qualidade do Hermes e Renato, que é trabalhar com o texto, provavelmente os caras, tem muita coisa ali que você pega que é referência, os caras pensaram o que eles estavam fazendo, e improvisar muito durante a sketch, né? Na hora que eles estavam gravando, devia ter muito improviso, principalmente esses detalhes que a gente pega e é o que a gente, justamente o que a gente ri mais. É, nos programas mais antigos você percebe os personagens tentando não rir, cara, das coisas que estão acontecendo em tela. E nessa linha de programas famosos parodiados, você tinha também o Jacinto Figueira Croc, o Homem do Chinelo Rosa, que era uma paródia do Homem do Sapato Branco. Uhum. E pra mim o melhor desses desses programas eram Histórias Ocultas do Além do Outro Mundo, que era falso, interpretando o José Kajika Martins. Aí ele, você! E tudo ele praticamente... Você! Você! E todos vocês! A próxima mente fraca do dia! Que você fique escutando o disco do Chiclete com Banana e do Cid Guerreiro para todo sempre! Caso você não assista praticamente a história de hoje. Hoje veremos a história do metaleiro Barizão que se meteu numa fria com o capeta. É muito bom. Aí tem os episódios clássicos. Pra mim, o episódio mais clássico é o do Barizão, o metaleiro vagabundo. Barizão, cara. Que é quando aparece a primeira vez o Massacration. Primeira vez do Massacration, exatamente. E um outro que é o do concurso de imitadores do Silvio Santos. E que esse episódio, ele é fantástico. Porque tem aquele cara que é o Silvio Santos do Hermes e Renato. Sim. Que é, ele se chama Darico Negromonte Neto. E é muito bom que ele faz várias paródias do Silvio Santos, como o show do Terceiro Batalhão, show do Tesão, show do Trilhão e tal. Mas nesse programa é muito bom que tem os imitadores. E aí tá rolando um concurso. E um deles não ganha e ele tem um pesadelo com o Silvio Santos. Ele acaba sendo incorporado pelo espírito vivo do Silvio Santos. E aí ele vai atrás matando os outros. Mas é muito bom a primeira voz que ele faz, que é o Bruno Sutter, tá fazendo uma velha. Aí ela assusta assim, ela, ô, oh, seu Silvio, eu sou sua fã número um. Aí ele, então vai levar 20 facadas. Fala, oi, oi, toma. Não pode rir disso, né, velho? Caramba. É muito bom essa, cara. Outra que eu acho muito boa do Histórias Ocultas do Além do Outro Mundo, cara, é a do Menino Cigarro, velho. Puta que... Puta, é muito bom também, cara. O do Barizão eu acho muito engraçado, sabe por quê? Porque ele é uma piada muito antiga, velho. Muito, e os caras transformaram, tipo, eles transformaram num outro contexto, né? E fizeram. Que eu acho muito divertido, muito da hora. É, que é o negócio do cara que quer o pau arrastando no chão, né? É, cara. Eu acho que pegando esse gancho das histórias ocultas, a gente pode pensar e lembrar da sketch que a gente comentou justamente no Virais, né, do YouTube, no canal Off Topic que a gente já gravou. Que é do Padre Quemedo, que talvez seja uma das mais clássicas do Hermes e Renato, né? Que mais viralizou. Ah, eu acho que a galera lembra de cor esse sketch. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo. Com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou esquebrar. Oh, não vou esquebrar. Não vou esquebrar porque não és o filho do capeta. Não vou esquebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebre meu dedo. Não vou esquebrar teu dedo. Quebre meu dedo logo. Eu não vou esquebrar. Quebra agora meu dedo. Quebra. Filho da puta! Essa viralizou. Essa, se você pensar no todo, talvez não seja das melhores. É uma sketch muito boa, mas tem outras melhores. Mas essa viralizou muito posteriormente. Mas essa é muito boa porque ela fazia entrada e saída dos blocos do programa, já do programa principal de meia hora. E aí o falso de novo dando show, né? Aí ele, eu sou filho do capeta, eu vou te matar, eu vou comer seu coração na ponta de uma faca. Eu sou cruel. Puta, é muito engraçado. Não, e o grito, o próprio grito do Padre Quevedo, filho da puta. Tipo, mano. Virou um clássico. É como você fala. Isso é muito hoje, lembrado, velho. Mesmo. Aí todo mundo começa a xingar assim, né? Filho da puta. Cara, mas é com certeza, mas ela termina pra mim da forma mais nonsense Monty Python possível. Chega no final, eles estão trocando ofensas ali, o Padre Quevedo. Que filho do capeta que nada. Você precisa de um professor de português. Aparece o Felipe assim dando aula. Eu vou te corrigir. Corrigir-lhes? Eu vou te corrigir. Ele é do Lúcifer. Nossa, Lúcifer. Até do aqui, ó. Lúcifer. Tipo, cara, você não espera aquele final, cara. E funciona até hoje. Cara, é muito bom. Não, até hoje, você assistindo é muito engraçado. Querendo ou não, você começa a lembrar de muita coisa, pega muita referência e acaba ficando muito engraçado. Eu que conheci Toninho do Diabo pessoalmente, gosto ainda mais dessa série. Eu que tenho uma foto com o Toninho do Diabo. Mas se você parar e assistir a entrevista que eles parodiaram do Padre Quevedo, cara, é muito parecido. Exatamente. Todas as coisas que acontecem são muito parecidas com o que o Padre Quevedo fez, tá ligado? Exceto então, o filho da puta, né? Por isso que é muito engraçado, sabe? Não, uma outra sketch que eu acho que é... Puta, que era outro quadro, né? Que é muito famoso. É o do Merda Acontece, né, cara? Cocôzinho maravilha! Uhul! Merda Acontece, o cocô na área! Aí, DJ, isso dá um caô fudido, hein? Ó, hoje o maluco foi dar um peidinho despretensioso e se cagou. Vocês vão ver aí. Merda Acontece! Ai... Genial também, do Felipe, genial, né? Genial, sim. É o Felipe usando uma roupa de merda grandona, assim. E um desses episódios é do João Gordo, inclusive. Sim. Mas tem dois que eu lembro bastante, que é o do Lagreca. O Lagreca é sensacional, velho. Que é o primeiro, inclusive. É, e o do Lindomar também, que puta, velho. Ah, o do Lindomar é maravilhoso. Mas é muito bom também o do outro, do Bruno Suter, que ele só conseguia cagar em casa. Também. E aí a família ganha na loteria e tal, aí eles mudam, mas aí ele é preso tentando invadir a casa antiga pra fazer cocô, sabe? E é maravilhoso. O jeito que eles mostram a criatividade deles em fazer, tipo, a sketch. Por exemplo, na do Lindomar. Quando ele se caga, o cara escorre puta sorvete de chocolate na perna, tá ligado? É nítido, aí, velho. Aí ele, não, porque eu fingi um infarto, parecia que eu tava me cagando, né? Outro clássico também é o do coelhinho cagão, cara. Porra, muito. Todo chocolate e não conseguiu sair da fantasia. Cara, muito clássico, velho, esse. É, só pra terminar assim, falando nessa fase clássica da Hermes e Renato, já começa pela música, né? A musiquinha do... Que anos depois eu fui descobrir que era do Quincy Jones, que fez o... Eu descobri agora nas pesquisas pro podcast. É, o nome da música é Money Runner, é de um filme de 71. Então, mas os primeiros programas não tinha essa trilha, só aparecia Hermes e Renato e tal. Depois, quando entrou essa música, cara, é impossível você ouvir essa música e não dar um estalo na sua cabeça. Não tem como, cara. É que nem outra vez, falando, por exemplo, do Monty Python, cara. A abertura do Monty Python, cara, também é uma música, tipo, é uma música clássica que eles pegaram sem direito, porque, tipo, já tinha passado, não precisava pagar direito autoral e, tipo, virou a música do Monty Python, tá ligado? É a mesma coisa com a música do Chaves também. Sim, cara, é foda, velho, não tem como. Isto é, todos os programas humorísticos estão roubando músicas alheias e usando como não, suas. Se tá em domínio público, não é mais... É verdade, não é mais ovo, tá certo. Aí... O que acontece, acaba ficando a música deles mesmo, né? Os artistas. Infelizmente, né? Se os caras fizeram algo que superior à música, é bem marcante mesmo quando eles colocam. Voltando, falando um pouquinho da questão da música, é um negócio que é muito ligado ao Hermes e Renato, né, cara? A gente já falou, por exemplo, Coração Melão, cara, que é o melhor axé que existe. Pira, pira, pirou. Pira, pira, pirou. Isso aí também pegou muito. Agachou na areia e cagou no chão. Caga, caga, caga, caga, cagou. Caga, caga, cagou. Caga, caga, cagou. Cagou em Salvador. Caga, caga, cagou. Caga, caga, cagou. Caga, caga, cagou. Cagou em Salvador. O melhor samba enredo que existe é do Unidos do Caralho A4, cara. Certeza. Tanto todo carnaval eu escuto o Unidos do Caralho A4. E o bloco vai pra rua ainda, né? Tem um bloco do Hermes e Renato, né? É isso que eu ia falar, cara. Desde 2017 eles começaram a colocar um bloco na rua. Eu fui em 2017 aqui em São Paulo. E é incrível, cara, quão enche aquele negócio. E eles vão em todos, canta, né? Eles vão em todos. E a galera que vai canta todas as músicas, cara. Porque eles não tocam só o Unidos do Caralho A4. Eles tocam versão de samba de todas as músicas deles, praticamente. E a galera canta as letras de todas as músicas, cara. É um negócio que tá gravado a ferro e fogo, assim, no pessoal. É muito bom, cara, a versão do Traquina Samba. Vocês devem lembrar do Traquina Samba, né? Cantando Meu Peru. Lembro. Que é no programa do Cláudio Ricardo também. Sim. Então, assim, cara, é uma música mega desconhecida e a galera canta ainda. E tem muitos desses músicos aleatórios dos programas. No programa do Gozo também, teve um programa que foi a maior dupla de funk do Rio de Janeiro, que eram dois caras que cantaram uma música totalmente aleatória lá. Horrível, por sinal, mas era muito engraçado. E no final, e acho que o maior exemplo, tipo, da questão musical do Hermes e Renato foi o Massacration, né, cara? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai O Massacration é é muito grande, né? Assim, eles criaram ele para as sketches, né? Mas eles souberam trabalhar com ele posteriormente para muita coisa, né? Cara, chegou um ponto da MTV, veja só você. Eles tinham o programa semanal, aí em 2004 ganharam um especial de fim de ano, ou seja, eles passavam durante a semana e passavam o programa semanal também no dia. Então, por exemplo, acho que era toda quinta-feira. Você tinha quase uma hora e meia de Hermes e Renato, cara. E depois de um tempo, quando o programa tirou férias assim, eles não saíram do ar, porque eles fizeram um programa do Massacration apresentando o que era o antigo lado B, lá da MTV, uhum. que o Fábio Massari apresentou, depois a Penélope e tal. Só que mais heavy metal, mais pesado, assim. Então, chegou uma época que eles não saíram do ar. Eles estavam no ar praticamente o dia inteiro na MTV. E eu falei do especial, e o especial trouxe o maior documentário de todos os tempos, que é o documentário do Bolovo, que é uma paródia do Super Size Me. Que puta que pariu, velho. Que é esse documentário não ter ganho nenhum prêmio, é um absurdo. Vocês vão me perdoar aí. Cara, você falando desse negócio deles apresentando o lado B, né? Me lembra, tipo, acho uma das falas mais clássicas do Gil Brother, né, cara? Que é o enfiar a dentadura no cu e sorrir pro caralho, cara. Foi nisso. A tua educação, sabe o que é a tua educação, meu irmão? É ouvir bastante Red Bands e botar uma dentadura no cu e rir pro caralho, ô filha da puta. Vai tomar no cu tranquilo, valeu? Pode crer. Foi um episódio onde ele se candidatou para ser o novo vocalista do Massacration, cara. E o da hora é que os caras não aguentam, velho. Eles racham um bico, velho. É porque o cara é aquilo, né? Tipo, o Gil Brother, ele entra depois, se tornou uma história. Ele era... Eu não sei se ele era morador de rua, de fato, ou ele era um cara da rua lá, que é um artista de rua que eles conheciam e eles trouxeram pro show. Versões aí meio, sei lá, não sei qual que é a verdadeira, né? Então, aí quando começou assim, ele só fazia a abertura do programa, que ele, uma das aberturas, né? Que primeiro foi aquela abertura do Monstro Gigante, que eles começavam a brigar e eles terminavam tomando cerveja juntos. Aí depois veio a abertura do Away, que ele só aparecia ele gritando Away! Tocando a música. E depois ele virou um personagem, de fato, o Gil Brother, mas antes ele participava só das sketches do Palhaço Gozo ali no fundo, dançando e tal. Mas o negócio do Gil Brother, assim, ele também virou um personagem muito grande, depois fez o canal do YouTube dele, aquela coisa toda. A história como ele saiu do grupo ainda é meio turbulenta, assim, porque ele diz uma coisa, a galera do grupo diz outra. Então, eu não vou falar aqui pra não tomar partido, porque eu não sei de fato o que aconteceu, né? Ninguém sabe muito bem. Então, mas você falou do Gil Brother, eu acho que é aí que começou a me cansar um pouquinho ali. Foi quando ele passou a ser um personagem muito recorrente em todos os programas, por volta de 2005. Exatamente o que eu ia falar. Eu acho que ele, quando aparece muito, ele não consegue manter uma graça por muito tempo. Se torna muito repetitivo e tal. Por exemplo, no Sem a Bolsa, que a gente vai comentar posteriormente as novelas, eu acho que não funciona. Não acho engraçado. Cara, Sem a Bolsa é o ápice dele, cara. Eu não gosto, cara. Mas é isso que eu ia falar, cara. Ele começou a cansar pra mim na primeira fase no programa de sketches. Por isso que em 2006 eles se reinventaram e foram fazer paródias de novela. Que aí eles fizeram o Proxeneta. Que é mais ou menos, assim, eu não gosto muito dessa paródia, de fato. Sim, a Bolsa é muito melhor. Tanto que eu falei a fase clássica dele na abertura, né, cara? Criada leite com pera, ovo maltino. Pô, é o que a gente lembra, né? Ele como professor de direito, cara... Cara, é maravilhoso, cara. O artigo Jacaré, 280, né? O artigo Jacaré, ele é... Professor! Pois não! Será que... amanhã? Porra, eu não sou nem um babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criando a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela! Eu, como advogado respeitado na OAB, vim pra cá pensando que ia me dar bem com essas filhas das putas desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou? Ele fica batendo na boca. Cala a boca! Cara, ele no Sim a Bolsa funciona. Agora. Tomar chá de óleo. Que expressão é essa? O que significa? Até hoje, não, eu juro pra você, é, meu chefe, cara, ele é apaixonado por Hermes e Renato e, tipo, ele adora o Sem a Bolsa. Tanto que ele assiste, tipo, acho que todo ano ele assiste tudo. E, cara, ele já deu aula e tal, ele falou que, mano, ele fazia assim, que ele dava aula, tipo, na universidade, então, tipo, ele zoava às vezes e falava assim, ah, mano, ele imitava o professor Gilmar e tal. E cara, tipo, até hoje, a gente, quando conversa, a gente usa expressão, velho, do professor Gilmar, cara, do Hermes e Renato, cara. A letra está bem grande aqui, não está? Tipo, às vezes a gente ganha dinheiro, às vezes a gente ganha notoriedade. Essa frase a gente usa toda semana, cara. É muito foda, cara. Tem como, velho. Aí o Huawei funcionou sem a bolsa, é muito bom, velho. Sem a bolsa, eu acho que foi uma das melhores coisas que eles fizeram. Então, sem a bolsa é muito bom mesmo, velho. Tô baladão de amor, cara. Puta. A gente perfeita, tem no Sem a Bolsa, que é a novelinha protagonizada lá pelo Bolsa, que é o personagem que a gente comentou lá. Que a gente comentou, né? Que foi criado pra esquecer. Depois ele virou a novela. É, puta, um personagem muito engraçado. O Boladão de Amor, que é o personagem do Bruno Suter, o Rafa, o Chapeno, né? Que é o cara que tem essa música, Boladão de Amor. Boladão de quê? Boladão de amor, já. Boladão de amor, boladão de amor. O Rafa é um grande cantor de funk. É mesmo? É. Pô, muito conceituado ele. Pô, modestamente, né? Eu tenho até uma música, né? O nome dela é Boladão de Amor. Como é que é o nome da música? Boladão de Amor. Boladão de quê? Boladão de Amor. Boladão de Amor? É, Boladão de Amor. Pô, Boladão de Amor? É? Pô, quanto tá o cheeseburger aí? Tá R$2. Então me dá um aí. Tá bom, só um minuto. Dá licença. Beleza. E é muito engraçado, toda hora vai se repetindo e tal. E, mas pra mim, o Fausto sempre rouba a cena, mas a Dona Máxima é uma das melhores personagens do Hermes e Renato, assim, contando tudo que ele produziu. Porque é muito engraçado, cara. É o melhor personagem desse, assim, a bolsa, velho. O que você me diz disso? Hã? Que, Dona Máxima? Eu tava falando, você não ouviu o que eu tava falando? O que você me diz disso? Não, não sei, Dona Márcia. Que há? Olha pra mim! Não sei. Hã? O que há? Hã? Quer confusão? Hein? O que há? O que há? Que é isso? A trairagem! Eu? Ah, o que há? Quer brigar comigo? Ah, que é isso? Não, Dona Márcia, você me bateu? Eu? Você quer brigar? Não, quer não, brigar? Márcia. Quer brigar? Então toma, toma, toma! Desculpe, minha sobrinha, que às vezes com os empregados a gente tem que agir com um pulso firme. Você quer mais chá? Sim, cara, Dona Máxima e Jaqueline é o melhor núcleo. Ele, ah, me pegou na trairagem. Ah, você quer ver? Cara, então toma. Outra expressão que eu uso quase todas, pô, quase toda semana é na trairagem, cara. Qualquer coisa que fazem assim, eu falo, ah, mas... na trairagem, né? É, mas não é só falar na trairagem, é aquela malamolência. Ah, é. Na trairagem, é. Exatamente, cara. Tem todo o contexto, né? Cara, e quando virou essa, e quando aprovaram essa reforma das leis trabalhistas, aí, ah, você vai poder negociar com o patrão, o que começou a chover desse gif da Dona Máxima, Dona Cristina Jaqueline, cara? Você não tem ideia, velho. Eu imagino que deve ter sido uma chuva mesmo, porque ali é uma personificação total de como não deve ser a relação patrão-empregado. Exatamente, cara, é muito bom, velho. Então, assim, os caras sabiam o que eles estavam fazendo ali, né, cara? É, essa reinvenção para as novelas foi algo muito inteligente. Mesmo que o Proxeneta talvez não seja tão lembrado, eu particularmente pensando assim, não lembro de nada do Proxeneta. Eu lembro só do que, tipo, eles falavam do cajuzinho, que era tipo a droga que os caras usavam. Que era café. Primeiro era café, que era café nesse mundo do Proxeneta. Café é uma droga proibida. E aí o Gildo, que é o Gil Brother, ele apresenta o cajuzinho pra um dos personagens principais, que é o Samuca, que é o Adriano que faz. No final, o Samuca, ele vira sabão, né? Mas eu acho que o Proxeneta é assim, como foi a primeira incursão nessa coisa, talvez eles tiveram muitas ideias e não funcionaram. E aí eles conseguiram lapidar isso pra fazer. Assim, é que no Sem a Bolsa eles conseguiram fechar os núcleos, tipo, muito bonitinho, muito certinho. Ficou tudo redondo, cara. Ficou tudo redondinho, perfeito, cara. Mas a primeira novela deles não foi essa. Foi uma novela que passava num sketch chamado Romaria. que era o Bruno Suter que fazia. É uma esquete antiga, velha pra caramba. E Romaria era uma mulher linda, burra, azarada e desgraçada, mas no fim ela acaba ganhando, acaba ficando milionária lá. E é uma história que mistura aquele clima de novela mexicana, mas se passa no Império Romano, sabe? E aí no fim ela descobre que ela foi um bebê abandonado pelo lixo. E a cena final da novela é muito bom, que ela encontra uma mulher assim, aí ela, mãe, as duas vão se abraçar, aí a Romaria abraça a lata do lixo. Cara, é muito bizarro isso. E essas novelas, elas foram exibição em 2006, a gente, até 2005 o programa de esquetes normais, 2006 a gente teve as novelas e depois eles partiram pra outro projeto, que é um dos projetos também que são mais lembrados pelos fãs, que é o Telaclass. Hermes e Renato Produção apresenta Telaclass, que são as dublagens de filmes trash lá. Filmes trash, não necessariamente trash, né? Filmes antigos ali, filmes de artes marciais, filmes desconhecidos, exatamente. Aqueles filmes que passavam à tarde em canais no SBT, na Record, que ninguém sabe que filme é aquele, mas enfim, existe. E eles fizeram dublagens de alguns filmes pra exibir numa temporada, né? Num novo formato do programa. Vocês gostam do Telequest? Vocês têm boas lembranças? Porque eu tenho ótimas lembranças, cara. Eu gostava muito do Telaclass. Só vou te dizer uma coisa, cara. Passei talquinho papapá. Puta, mano, essa frase é do filme O Pai das Putas. A gente. Quantos programas tiveram? 26, cara. Eles fizeram 26 filmes, cara. Caralho, 26 filmes, mano. É filme pra caralho, se você parar a pensar. Então, mas a primeira ideia era fazer só 15. Aí eles fizeram 14. O 15º, a MTV não colocou no ar por medo de levar processo. Aí depois de muito convencimento, eles voltaram e fizeram mais duas temporadas, uma com 8 episódios em 2008 e a terceira com 4 episódios só. E aí eles pararam porque eles falaram que dava muito trabalho, que eles tinham que ver o filme, fazer uma decupagem dos filmes, montar um roteiro que encaixasse com as falas, fazer sincronia e tal. Eles falaram que dava muito mais trabalho do que fazer o programa semanal. E fazer a sincronia, eles faziam muito bem, cara. Eles pegavam labial, tipo, mano, eles seguiam certinho o que o cara tava falando pra encaixar a fala. É um trampo muito bem feito, cara, o Telaclass. Foda, porque eles falam mesmo que, tipo, a inspiração deles mesmo era tinha muito vídeo na internet e tal, já fazendo essas dublagens. Eles falam, mano, vamos fazer, mas vamos fazer um negócio foda, sabe? É, a gente pode pensar até no do que a gente comentou no off-topic, vídeos virais lá, tinha o Batman, a Feira da Fruta. É, era algo que bombava deles, né? Já era algo que bombava na internet, né? E qual que é o principal que vocês mais lembram, que vocês mais gostam, né? Eu lembro muito, talvez não seja uma memória legal, eu lembro muito do Boquinha de Cemitério, porque tinha um rapaz no meu trabalho, que o apelido dele era Boquinha de Cemitério, e tinha um Telaclass quando ele chegava no plantão. Ele ficava meio chateado, né? Mas fazer o quê? Era a realidade, a gente assistia, velho, ficava muito puto. Mas ele tinha um Boquinha de Cemitério mesmo. Não, mas um clássico é o Capeta em Forma de Guri. Esse é muito clássico mesmo. Piratas do Carilha. E é sensacional também, velho. E eu falei do Pai das Putas, mas eu acho que o grande clássico é o primeiro, As Tretas de Hong Kong. As Tretas de Hong Kong, cara. Esse é um puta abertura, né, velho? Carta de apresentação, essa aí funciona demais. Eu lembro de ter assistido esse, cara, e falado, puta, mano, isso é muito bom, cara. O outro, o seguinte, Garras de Baitola, também é genial. Também, que é o Pelé, velho. Puta que pariu, velho. Os caras tem o... Fala assim, mano, esse cara parece o Pelé. Eu vou imitar o Pelé e vai ser um personagem, cara. Funciona, isso que é mais absurdo. Funciona, velho. Cara, o meu preferido é o Caçadores de Zika, cara. É o meu preferido. Cara, o Dom Pedro é muito... Puta, os caras falaram assim, mano, assistiram o filme e falaram, cara, esse cara parece o Dom Pedro, velho. Vamos botar o Dom Pedro, velho. Ah, tem um jogo gordo nesse episódio também. Não, ele funciona muito bem como eles projetam tudo isso. E uma coisa que o Everton comentou do trabalho que dava pra fazer, às vezes a gente pensa totalmente ao contrário, né? A gente pensa que gravar sketch, pensar nos roteiros, dava muito mais trabalho do que gravar um Telaclass. Mas é justamente o contrário, né? Aparentemente, dava mais trabalho fazer o Telaclass. É, caramba, é bizarro, cara. Devia andar mesmo. E, cara, tem tantos... Eu acho que, tipo, se você pegar e ver o Telaclés, a cada capítulo mesmo, tipo, você não sendo tão famosos, assim, às vezes, as expressões... Cada capítulo tinha alguma expressão que você pegava e rachava o bico, cara. O 13 de Hong Kong, por exemplo, tem uma que eu lembro até hoje, cara. Que é bem simples, que é quando o cara... Os caras estão lá no barco... Aí o cara saca o dinheiro, dá pro cara, vai lá comprar leite, ovo e baguete. Que porra de frase aleatória, cara. Aí o cara, chá comigo. Mano, eu racho o bico disso, velho. Não, porque é outra... muito aleatória, sabe? Então, outra muito aleatória, ele chega num outro bar, ele fala assim, o que você tem pra beber aí? Ele, eu tenho a marula. Ah, marula é coisa de viadinho. É isso, o garçom pra ele. Eu quero uma cachaça. Você não gosta de coisa doce? Eu gosto de cana. Traz uma cana aí pra ele, é bem isso, a treta de Hong Kong, é verdade. Cara, é muito bom, realmente. Ou então a discussão dos rivais, ele... Quanto que é 2x1? Quanto que é 2x1? O Memória de um Ninja Lock, velho. Ah, também é muito bom, velho. Tem uma parte que é o treinamento dele, que é maravilhosa, cara. O que todo homem tem que dominar? Revólver, porrada, buceta... Salsicha empanada. Porque é o cara fazendo tipo jutsus, tá ligado? Sem sentido nenhum, né? Mas que funciona ali. Porque eles tentavam encaixar realmente certinho nas vozes. Isso é um trabalho que eles fizeram muito bem. Mas o Telaclés, ele foi em 2007, né? 2007, praticamente o ano todo, né? Porque em 2008, antes de sair da MTV, eles ainda fizeram mais uma vez os programas de sketch, né? Voltaram aos sketches. Não, 2008. Assim... Outubro de 2008, eles começaram a fazer de novo as sketches. Isso, porque até aquele ponto eles fizeram a segunda e a terceira temporadas do Telaclés. Isso. Aí, em comemoração aos 10 anos, né, 2009, o Hermes Renato fez 10 anos, né, de MTV, e começou a relembrar os quadros clássicos, né? Eles fizeram um programa especial, passavam os quadros clássicos e mostravam essas novas coisas que eles estavam produzindo. Uma das coisas que eles produziram nessa época, por exemplo, foi o Padre Gato. Vocês lembram do Padre Gato? Que era genial, velho. O Padre Gato é muito engraçado. Incluindo sucesso no confessionário. No confessionário. Me conte seus pecados. No confessionário. Me conte seus pecados de todos. No confessionário. Não vou falar para ninguém. No confessionário. Fica entre eu e você. No confessionário. Entre eu e você. No confessionário. Me conte todos os pecados. No confessionário. Me conte seus pecados de todos. No confessionário. CD e DVD Padre Gato, um lançamento Sou Livre, Sou Padre Gato. É muito engraçado, velho. Isso muito antes de Padres Gatos de Verdade que aparece por aí, né? É verdade. Mas outras coisas que eles voltaram a produzir nessa segunda fase foram as paródias musicais, cara. E nessa fase eu acho que a gente tem coisas maravilhosas. O Everton vai gostar, que é o Hemofrodita, uma madeira de carne, dando sarro dos emos. Puta, aquilo é genial. Isso eu lembro bem. Aquilo é sensacional. E pra mim uma das melhores é a paródia do Cansei de Ser Sexy, que é aquela... Puta, é a melhor. Bichinho de matar com pedra. Bichinho de matar com pedra, o melhor que tem, cara. Eu sou uma galota singelinha. Eu sou um bichinho de matar com pedra. Bichinho de matar com pedra. Eu sou um bichinho de matar com pedra. Tem outra muito boa também, que é o Coisinhas da Terra, que é a versão do Carrapicho lá cantando Virilhada. Isso. Cara, é muito bom, cara. Aí eles voltam. Eu acho que, se não me engano, é nessa fase que tem o Charlinho 2. Isso. É nessa volta deles que tem o documento Trololó, redes sociais, que é maravilhoso. Tem o Fantástico do Bossa lá. Qual o nome do Fantástico do Bossa? Puta, esqueci. Tem um que ele faz tipo Fantástico, mas é o Bossa apresentando. Eu não vou lembrar o nome, mas é nessa época. Tem o Bossa no clipe do Metallica também, que é maravilhoso. Não sei se vocês lembram disso. não lembro. Não, peraí. Então eu preciso tocar isso. Peraí. Há muito tempo eles estão aí, tirando onda na TV, fazendo comédia pra você. Mas quem não gosta é pista. James, eu concordo com você. É muito daorinho estar na TV. melhor que jogar RPG. Puta homenagem linda. É o programa mais foda de humor. Quem não gosta é Bambi. É fanfarrão, aê? Turma, vamos pular. Vamos virar, chamar o topo, fazer o fim. Fica bem louco, puta zoeira, nada de ficar cabelo. Legal! Da hora, meu! Que rockão bom, meu! É sensacional, cara. Cara, é muito bom isso. Eu acho, cara, que eles são as pessoas que pronunciam palavrão da melhor maneira que existe, cara. Eu também acho, cara, porque não é gratuito, cara. Tem gente que fala assim, ah, mas Renato é humor de palavrão. Um palavrão é só um recurso, cara. Eles não, cara, eu não acho que é humor de palavrão mesmo. As piadas não são focadas. Você pode ver que o punchline, que é o ponto da piada, não é focado no palavrão. O palavrão, ele é mais uma das coisas usadas pra chegar naquele momento. É, exatamente. E os palavrões, eles são muito naturais. Talvez sejam muito também daquilo que eu falei do improviso, né? Eles encaixam muito bem na proposta de roteiro que eles criam pra cada sketch. Eu acho que não funciona, assim, com o humor de palavrão ou palavrão aleatório só jogado na tela pra você dar risada. É coisa do dia a dia. Quem nunca falou um palavrão no dia a dia? Porra, todo mundo. Tá aí, fala. Ó, olha aí. Acabei de falar? Exatamente. E nessa volta, tem pra mim um dos melhores personagens do Fausto, que é o Dudu Marchiori, que é o deus do stand-up comedy. Ele tirando um sarro. Nossa, velho. Anos antes dos stand-ups virarem moda no Brasil. Sabe, eu tô falando essa coisa de overbooking em aeroporto. Vocês já imaginaram essa situação em uma rodoviária? Não. Porque rodoviária só tem ônibus, passageiro e vendedor de amendoim. Quem é que viaja comendo amendoim? Amendoim na rodoviária? Amendoim? Quem come amendoim? Você já viu amendoim? Só elefante come amendoim. É capaz de um dia eu entrar no ônibus, ter um elefante comendo amendoim, sentado em duas poltronas, né? Em duas poltronas, porque ele é muito grande. E aí vai dar overbook. É, já tava começando, né, a bombar, tinha alguns que eram os principais. Aí, não agora que tem comediante stand-up em todo bar. É tudo... Porque o stand-up brasileiro é basicamente um retardado em cima do palco, onde quem mais ri da piada é ele mesmo. A galera da plateia, sabe? E esse episódio é muito bom, que é o comentário clássico, cara. O que tem em rodoviária? É amendoim! Passageiro e vendedor de amendoim. Se você pegar o texto do Dudu Marchiori e colocar em qualquer cara de stand-up, não vai mudar, sabe? É igual, velho. Mas é melhor, cara. Exatamente, porque você sabe que ele tá zoando os caras. E é engraçado, aí você só escuta o Felipe dando aquela risada alta, tá ligado? Ele coloca a mão na barriga pra dar risada, né? Depois desse período de sketch, a gente comentou, em 2010, o Hermes e Renato vai pra Rede Record de Televisão trabalhar com o Marcos Mion no programa do Legendários. Eles mudam o nome pra Banana Mecânica. E eles ficam lá um tempo, né? Só o Bruno Sutter, que em 2012 ele sai do Hermes e Renato pra voltar a trabalhar na MTV com o seu personagem, o Detonator. Ele vai fazer o programa Rock'n'Roll, que eu assisti pra caralho, aliás. Assisti muito esse programa na MTV, né? Ele sai do Hermes e Renato e eles continuam trabalhando lá. Só que o Hermes e Renato volta à MTV em 2013. Volta a galera toda, só o Felipe Torres continua trabalhando dos dois, né? Ele trabalha tanto com o Hermes e Renato, como trabalha ainda no Legendários. Isso eles vão ficar até o fim da MTV em 2013, né? Julho de 2013. Então eles voltaram em fevereiro de 2013 e a MTV acabou em julho. Tipo, não deu muito tempo, né? A MTV acabou em outubro de 2013. Foi em outubro ou setembro? É? Eu achei a informação de julho. Segundo o Wikipedia, foi julho. Mas o Wikipedia não é muito confiável, né? Foi em 2013, no final de 2013. 30 de setembro. 30 de setembro de... 30 de setembro de 2013. Ah, então beleza. Mas enfim, eles ficaram só poucos meses na MTV nessa volta, né? Porque a MTV acabou, obviamente. Pois é, e essa fase do Banana Mecânica, eu vi alguns episódios e, cara, Você tem que pensar que o Hermes e Renato teve que mudar totalmente o humor que eles faziam pra se adaptar à TV aberta, né? Eu lembro de ter assistido algumas coisas, mas eu não lembro nem de critério de falar, puta, isso é bom ou ruim. Não tenho nem essa memória. Você acha que na emissora do Bispo, Perdi Macedo, que é um dos maiores estelionatários da fé que você tem nesse país. Ia ter um sketch chamado Igreja Pentecostal Loucuras de Meu Deus? Então. Não dá, né? Ia ter algum sketch com o Beelzebu? Não ia, velho. Não ia dar certo. Isso vai muito de um questionamento que eu fico pensando, né? Assistindo o Hermes Renato, uma coisa. O Hermes Renato da década, começou em 99, anos 2000, mas começando hoje, você acha que tinha espaço esse tipo de humor que eles criaram? Que eles criaram não, que eles colocaram na tela e moldaram a maneira deles pra começar hoje, na TV ou na internet, seja lá. Eles iam apanhar bastante, viu? É, hoje em dia ia ter muita gente em cima pra não deixar eles fazerem. Cara, hoje eles não fariam nada como Rap da Crueldade, por exemplo. São todos de blackface ali, cantando um rap, que é o clássico, ouça seu amigo, pô, farinha só de trigo. Cara, eles fazendo blackface não ia passar hoje, nem fudendo, cara. Sim, não ia. Muita coisa não ia passar, realmente, cara. Ah, então... Mas ainda bem que teve, né? Ainda bem que teve. Eu acho que... mas tipo, você pensa assim, talvez não ia passar essa sketch, né, cara? Mas talvez eles poderiam estar fazendo outras coisas, claro, tá ligado? Claro, mas o que eu tô dizendo é assim, entendeu? Que eles iam apanhar bastante, eu acho, até acertar um caminho, assim. Se fosse com esse tipo de sketch, assim... Fazendo um anacronismo, se fosse esses programas no começo dos anos 2000, hoje, não ia dar certo. É, eu acho que, tipo, também todo o clima da MTV, né, da liberdade que a MTV deu pra eles, eu acho que também é um fator que fez com que fosse bem marcante e eles fizeram o que eles queriam, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que não tem nada que possa ser melhor pra criatividade deles do que essa liberdade que eles tiveram na MTV. É, por muito tempo ali naquele miolo entre 98 e 2000, ou seja, por 10 anos, o sinônimo de MTV não era mais música, era Hermes e Renato. Alguém falava MTV, o que, que você lembra primeiro? As músicas ou do programa de humor? Você lembra primeiro do programa de humor? Era um principal programa da emissora, né? Que é um programa que trazia coisa nova, produzia conteúdo de fato. Os outros também tinham as coisas novas, mas era basicamente eram clipes, né? Então você tinha um acesso à música, né? O Hermes e Renato era um programa original da emissora que produzia conteúdo e conteúdo de qualidade, né? Humorística de qualidade. E é algo que vai ficar, né, cara? Sempre vai ficar na memória de quem assistiu naquela época, quem quiser consumir ou lembrar, vai poder assistir, tem um acervo na internet. E lembrando que o Hermes Renato tá produzindo coisa, né? A gente comentou aqui mais de uma vez aqui nesse podcast, mas eles ainda estão produzindo, então vale a pena dar uma conferida, né? Checar. Mesmo que a formação é a mesma, tirando o Fausto que não pode mais gravar por motivos óbvios. E o Bruno Sutter saiu. Pra mim é sempre sempre foi... Oi? O Bruno Sutter saiu e não voltou mais. Ele manda... É, o Bruno Sutter, não ele saiu, mas ele tá lá, né? Ele aparece assim. Ele saiu, mas não voltou oficialmente. Ele faz os shows... basicamente todos do teatro, ele participa de vários, ele participa de muitos eventos com o Hermes e Renato, mas ele não é mais um membro oficial, mas ele sempre tá lá, né? Mas, por exemplo, aquela temporada do FX ele não tava. Sim, exatamente, por isso, né? Mas também o Bruno Sutter foi um dos caras que evoluiu a carreira de uma maneira diferente, principalmente pelo lado musical. Ele soube trabalhar com os personagens que ele criou lá, né? O Detonator, a banda Massacration, ele foi pro lado musical, né? Porque ele é músico, de fato, e é um cara que... Cara, evoluiu a carreira dele, né? Pra outra vertente. É engraçado que você falou disso agora, e você lembrando do documentário, que assim, ele não tava na trupe desde o começo, né? Assim, ele não conhecia os caras de infância. Sim, ele entrou depois porque ele era cantor de churrascaria. E aí os caras viram ele cantando numa churrascaria e chamaram ele pra participar da jogada ali. Pra usar sempre o talento dele de músico, né? De cantar bem, de cantar de verdade, pra criar, né, os programas e sketches. Ele, pra mim, era o segundo com mais talento de ator, assim, de fato, ele conseguia. E ele é bom, cara. Falando disso, mas ele é muito bom. Todos eles eu acho bom. Bom, o Fausto era um nível acima e o Bruno Sutter eu acho que ele é o que consegue ali. Tanto que é o único que conseguiu se desprender dessa coisa do só Hermes e Renato. É, exatamente. É o que eu falei, que modificou a carreira, né? Eu também acho que o Fausto era o mais genial de todos. Quando você assiste no todo, você vê que ele realmente é diferenciado, mas todos eles no conjunto funcionam muito bem, né? Exatamente, cara. Não, só pra falar um rolê aleatório dessas coisas deles fora do Hermes Renato, nessa semana que a gente gravou, a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela tem um programa onde aparece o pessoal comentando a Libertadores ali, a rodada da semana, no caso, tava comentando sobre o jogo Grêmio-Flamengo, e um dos convidados do programa era o Adriano, junto do Valdir Espinosa, que foi campeão como técnico técnico do Grêmio em 83. Quer dizer, é muito aleatório esse rolê. Por quê, né, cara? Tipo, por que que ele tá lá, tá ligado? Foda-se. Mas enfim, aí só pra terminar aqui, alguém conseguiu completar a coleção da Trololó Collection? Não, cara, infelizmente não. Cara, eles quando se davam a fazer propagandas dos produtos, que você tinha também a Pentagrama Toys, e tudo era Trololó alguma coisa, mas a Trololó Collection, mais de 1.800 CDs com todas as músicas do... Cara, aquilo é genial. E aí tem volume 2 e volume 3. Então assim, eu me pergunto quantos CDs são? Quantas músicas? Quantas músicas do mundo tem? Porra, música pra caralho. Pô, lembrando que a gente comentou aqui várias sketches, vários quadros, mas tem muita coisa ainda pra conhecer. Quem tá ouvindo o podcast e por acaso não teve contato na época com o Hermes e Renato, vale a pena. Tem um grande acervo no YouTube, talvez tenha tudo, não sei se tem tudo, mas tem boa parte do que eles produziram e vale muito a pena, cara. É uma coisa que... E pra quem assistiu na época e quer procurar, né? Tem esse canal do Hermes e Renato oficial e tem muita coisa na internet pra gente relembrar essas grandiosas esquetes, grandes quadros, esse programa que marcou a gente de alguma forma, né? Certo? Ficamos felizes em gravar. Foi legal gravar esse podcast, particularmente, porque a gente tá falando de um produto nacional, tá falando de nostalgia, e eu espero que o ouvinte, você que está escutando, tenha gostado também de voltar no tempo, de lembrar esses sketches do Hermes e Renato com a gente. É, parte da minha personalidade e do meu jeito de ter humor é culpa do Hermes e Renato. Influenciaram pra caralho. Pra mim é o... É muito importante porque é um grupo de humor que pra nossa geração é muito importante, sabe? É o que mais se destacou, né, cara? É, por exemplo, a geração anterior à nossa se espelhava muito nos Trapalhões. A gente tem o Hermes e Renato, sabe? A galera mais antiga tem o Monty Python, tinha aqueles outros artistas brasileiros, o Chico Anísio. Sim, cara. Eu acho que, assim, toda época você tem marco do humor. O nosso é o humor retardado do Hermes e Renato. Talvez o nosso foi o grande último... Grande marco? Não teve. Vocês veem algum outro grande grupo de humor que assistiu posteriormente? Eu não sei porque eu paro muito de acompanhar, assim, de fato. É verdade. Eu acho que o Brasil, depois do Hermes e Renato, a gente entrou muito na onda do stand-up, tentou fazer uma coisa diferente da cultura. Mudou, brasileira. Né? Porque o humor brasileiro sempre foi isso, foi sempre de escracho, foi sempre de paródia, personagem. Humor de personagem. Cara, falar em humor de personagem, humor de bordão, eu não posso esquecer do A Praça é Foda, que é um dos melhores quadros do Hermes e Renato de todos os tempos, sabe? Então, assim, quem não conhece esse programa, vai assistir, porque A Praça tá aí no ar até hoje, os caras já estavam fazendo piada disso há 20 anos. Você consegue fazer uma referência muito boa, né? Você consegue ver que eles conseguem abordar fases diferentes do nosso stand-up. Eu tô generalizando assim, mas eu até vi alguma coisa boa, mas a maior parte é tudo o brasileiro tentando emular o que acontece lá fora, sabe? Eu acho que perde exatamente. Um pouco. Exatamente. Você que é comediante stand-up, pode xingar o Anderson, tá liberado, pode xingar ele, brigar com ele no Twitter, faz o que você quiser. Porque a gente deixa, cara, o contato dele aqui pra você xingar ele. Todo stand-up é assim, então eu tava vindo pra cá, aí começa, é tudo a mesma merda, cara. Tanto que isso é uma piada no Minuto de Silêncio, né? Quando eles querem ofender algum humorista, eles chamam o cara de stand-up. Então, cara, é foda. Não tem mais o que falar, Hermes e Renato. Bem, acho que é isso, né, galera? Querido ouvinte, pra lembrar, a gente tá chegando no final do ano, e uma coisa que às vezes eu esqueço de dizer nos podcasts é que a gente gostaria que você respondesse a nossa pesquisa, né, Everton? Que você fez tanto carinho, tanto amor. E eu esqueço de falar nos podcasts pra você responder a pesquisa, pra gente saber o seu gosto, o que você gosta de escutar aqui no Net Patriarca, qual participante você mais gosta, qual o tema, qual é o quadro. Enfim, responde a pesquisa que no final do ano a gente vai dar uma lida nas respostas e tal, pra gente mudar pro ano que vem e melhorar o nosso conteúdo, né? Fazer mais o que vocês gostam, enfim, ou demitir alguém, enfim, a gente tá pensando nas possibilidades aí do que essa pesquisa pode gerar. Mas é isso, né? Agora vocês vão ficar com os recados finais desse podcast e a gente volta no próximo episódio, certo? Certo. Valeu! Massacrado, a banda da galera.